viagem. Vez em quando dê notícias de você. Leve tudo que quiser, só me deixe te dizer, minha vida está partindo com você. Eu nem ligo, sei fingir. Seus carinhos não são meus e por isso fico aqui. Vou mentindo pra mim mesmo que esqueci. Bye.